apresentar. Esse vem e vai, tanto entra e sai. O que que eu vou fazer pra me satisfazer? Pro seu